Meu amor, se fosse assim, bem calmo, mais sereno, seria bem melhor pra mim. Um sorriso mais ameno. Nosso amor está pequeno, cada vez mais dispersivo. O ciúme é um veneno, não se encontra lenitivo. Se entre nós houvesse a paz dos bons casais, sem receios, sem conflitos, acredito que haveria mais amor, sem nossos gritos tão aflitos de pavor. Mais calor na relação, mais desejo de viver, mais pureza, mais prazer, mais amor, mais união. Não deu, termina aqui. Mas não deu, termina aqui. Eu termino aqui, meu amor, se fosse assim. Bem calmo, mais sereno, seria bem melhor pra mim. Um sorriso mais ameno. Nosso amor está pequeno, cada vez mais dispersivo. O ciúme é um veneno, não se encontra lenitivo. Se entre nós houvesse a paz dos bons casais, sem receios, sem conflitos, acredito que haveria mais amor, sem nossos gritos tão